E falou, pois, o Senhor Deus a vários dos seus profetas, mas a Moisés, Deus falava face a face, como quem fala a um amigo. Oh, glória, eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero ter um particular contigo, Senhor. Caminhar contigo, falar contigo, ouvir tua voz, estar contigo, contar segredos, estar a sós, é o que Senhor meu Deus, pois em tua presença, aos seus pés prostrado, te sinto todo meu. Recebe minha vida, Deus. Recebe minha vida, ó Deus. Me deixe mergulhar. Meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar. E em meio a essa adoração, eu sei que tu sondas meu coração, minha vida. Se na tua presença não quiser estar, minha vida em risco. Se na tua presença eu quiser brincar. Recebe a adoração que te prestamos nesse dia, Deus. Olhe para os nossos corações e ache em nós verdadeiros adoradores. Permita que as nossas canções cheguem diante de ti como cheiro suave. Recebe, recebe, recebe o nosso louvor nesse dia, Deus. Oh, aleluia! Recebe. Meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar, não vou me contentar, não vou. E em meio a essa adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Se na tua presença não quiser estar, minha vida em risco. Se na tua presença eu quiser brincar, recebe minha vida, ó Deus. Recebe minha vida, ó Deus. Mergulhar em teu coração, só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar, não vou me contentar. se na tua presença não quiser estar. Minha vida em risco, minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. Minha vida entrego como sacrifício, minha vida entrego como sacrifício em teu altar, pra estar contigo a sós, pra estar contigo a sós contigo, me santificar.